Sem tempo pro que vão falar. Se caso tropeçar, ninguém vai me segurar. Não, não, não. Sem margem pra errar. Espero nunca precisar. 9-0 nem pensar. Não, não, não. Sem tempo pro que vão falar. Se caso tropeçar, ninguém vai me segurar. Não, não, não. Sem margem pra errar. Espero nunca precisar. 9-0 nem pensar. Não, não. Pra entender, se é pouco pra você que tá torcendo pela nossa queda, meu pesame, foda-se, vem a ver que ao contrário de você, não tenho tempo pra perder, não, não, não, não. Porque é pouco pra entender, se é pouco pra você que tá torcendo pela nossa queda, meu pesame, foda-se, vem a ver que ao contrário de você, não tenho tempo pra perder, não. Não, não, ei. Pote de Danone no pneu era o escape. Valentino Rossi, brincando de fuga. Sonhando com a CB1000 igual os heróis da quebra. Vermelha já que a vida ia fazer meu coração de pedra. Cabejada no pingente agora pra esquecer do tempo. Que o brilho só vinha de choro por não ter PlayStation. Agora olha pra trás pra ver o tempo que perdeu. Amizades que perdeu, quanto dinheiro perdeu. Parceiro, vai vendo, mó saudade do dinheiro.